A paz é nós quem faz, a paz é nós quem faz. Paz, nós quem faz, a paz é nós quem faz. A paz é nós quem faz, a paz é nós quem faz. Paz, nós quem faz, paz, nós quem faz. Cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. E aê, todos de branco, lá vem sorrindo. Uma multidão e um só tom está vindo, gritando basta, quero paz, quero viver. Será Ku Klux Klan? Acho que vou correr. Polícia militar ou carecas do ABC, me indico mais nazista, arrisca, eu vou entender. Pra quê? Pra proteger, guarda municipal, espanco favelado, atuação medieval. Homens do mal, tem grupo de extermínio. Na periferia o diabo tem o seu domínio. Mesmo assim, segue meu raciocínio. Melhor viver aqui do que se esconder num condomínio. Uma burguesa com o corpo coberto por joia, vai na quebrada, compra droga pra conter a noia. No outro dia grita basta, quero paz. Sou periferia, pobre, sofre, quero muito mais. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. E aê! Aqui em Campinas, retrato da pobreza. Esgoto a céu aberto, muita fome, tristeza. Veja bem, favela é nota 100. Sem saúde, sem cultura, sem estrutura, favela é 100. Barraco de madeira, chão de terra, falta luz. Como ter paz dessa maneira, o ódio me conduz. O governante que pensava no preto e no pobre, assassinado brutalmente, porque ninguém descobre. Campinas, capital nacional do perigo, onde a polícia faz segurança pra bandido. O inimigo da rota é o trabalhador. Que lei é essa? Que postura é inversão de valor? Se é dessa forma, então burguês, que você quer a paz. Sou periferia, pobre, sofre, quero muito mais. Paz, paz, eu quero muito mais. Sou periferia, pobre, sofre, quero muito mais. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. E aê? Paz, nós quem faz, chega aí, chega mais. Eu sou mais um guerreiro e não fico pra trás. Infelizmente tá difícil encontrar a paz nesse mundo em que vivemos e ninguém nada faz. Eu sei que você sabe, eu também já sei. A guerra não tem fim, mas jamais desistirei. Guerreiro de fé, sempre em busca da paz. Conceito real, a paz é nós quem faz. Aqui quem fala é nós, função original. A paz tem que tá aí e também no meu quintal. Meu quintal que eu cresci e não largo por nada. Sofri, mas tô aqui, firmão na caminhada. Caminhada que me anima e às vezes me entristece. E a tristeza é só um fato que mais me fortalece. Fortalece pra lutar, firme e forte pela paz. Vamos lá, rapaziada, essa paz é nós quem faz. Tem que ter disposição, também muita humildade. Na luta pela paz, tu não pode ser covarde. Vai ter que tentar lutar e conseguir. Jamais nós podemos pensar em desistir. Tamo junto e misturado, procurando pela paz. Esse mundo tá cruel, piorando sempre mais. Posse Silva é nossa casa, nosso bairro, nosso lar. Lá também tem nossa rapa, correndo pra ganhar. Ganhar essa guerra, paz versus violência. Correndo pra ganhar a paz, usando a consciência. Vamos lá, rapaziada, não pode desanimar. Juntos nessa guerra, violência vai acabar. Se é dessa forma, então burguês, que você quer a paz. Sou periferia, pobre, sofre, quero muito mais. Paz, paz, eu quero muito mais. Sou periferia, pobre, sofre, quero muito mais. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. Paz, nós quem faz, cada vez mais paz. E aê? Assim dizia Mahatma Gandhi. Não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Valeu, função original, conceito real, agradece o convite. É nóis, a paz é nós quem faz.